aí, estamos aqui no podcast União Red Banger, número 4. Estamos aqui eu, Leon Mansur, Vitor Upstriker, Alan Agnaga, Rodrigo Giolito e Zureta, também conhecido como William, e Jude, todos aqui alcoolizados ou com outro tipo de substância. Né? O Ajude abre o próximo, eu estou abrindo esse, porque eu estou doidão de cafeína. E vamos começar logo com uma voadora no pescoço. Vai tudo tomar no cu. Scepter fucking metal motherfucker. Esse programa é um oferecimento de Nightwing Records. Preços com frete para todo o Brasil. Aceitamos todas as formas de pagamento. Underground nacional é na Nightwing Records. Vai tomar no cu. Isso é banda pra caralho. Porra. Essa banda é de Chicago. Essa banda, ela é uma prova de que Chicago é maior que Flórida. Foda-se. A demo deles é de 94. Porra, sem comentário. Eu lembro quando tu falando é o Leão, me mostrou essa banda aí. Eu não conhecia também não. Isso foi lá, sei lá, em 2001, 2002. Aquela fase assim que ele passava vários materiais pra gente. Aí rolou esse Scepter no meio da parada. Né? E eu me amarrei naquela época. Mas depois a banda meio que ficou meio ruim, né? A banda acabou, né? É. Não, mas eu lembro que o segundo disco já não era tão bom. Esse é o segundo? Ah, o primeiro é da mão do pentagrama. Ah, exatamente. Então, mas esse disco eu não acho ele tão bom quanto o primeiro, não. O primeiro da mãozinha eu acho mais legal. gente vai tocar a música que eles escolheram aqui, que é do segundo, mas eu acho o primeiro mais maneiro. Mas a banda é fodona, Celtic Frost pra caralho, né? Cheio de aquele swing do Celtic Frost e tal, né? Animal pra caralho. Eu só queria pontuar aqui que a capa de Scepter da mãozinha, eles fazem um pentagrama, né? As capas, as duas capas do Scepter são incríveis, mas essa pra mim acho que é a melhor capa de metal que eu já vi na minha vida, cara. Porque eles montam, né, um pentagrama invertido com as mãos e um spike, é tudo preto, a estética é perfeita. Minimalista, simples, bem bolado, capta o elemento que você puxa de identificação, né? Incrível, essa capa é incrível. Gravando? Vamos lá. Próxima banda é Usurper. Não é uma banda nova, é uma banda dos anos 90. Carrega o sotaque dos anos 90, tem um bocado de metranca. Essa música que eu escolhi, eu acho ela superior assim, ao repertório deles em geral. O destaque da banda é o vocalista. Não há um cara que cante que nem esse fela da puta. Rola aí, Usurper, Slave Hammer. Podcast União Headbanger. A verdade é a seguinte, é uma banda que dá pra ver que tem aquelas influências Celtic Frost, mas eu nunca gostei, assim, na verdade. Foi o Leon que me mostrou também essa banda lá, sei lá, nessa mesma época, em 2001, 2002, sei lá. Eu sempre achei meio modernona, assim, meio timbre de gravação, meio modernão, que sei lá, não me agrada, né? É o tipo de timbre que não me agrada. Eu considero uma banda, tipo, meio moderninha e tal, tocando Celtic Frost. O que vocês acham aí? Eu também concordo contigo. Eu gosto muito do vocal. É, mas é só o vocal, pô. Se for pra ouvir só o vocal, vou ouvir o Luciano Pavarotti, pô. Eu achei muito moderno também, cara. em tudo, né? Tipo de riff mesmo. Tem um pouquinho do Celtic Frost, você sente, claro, obviamente você sente. Mas eu achei moderno a timbragem, o tipo de riff mesmo, assim, da música no geral. Então. Não é o tipo de som que eu acho, que eu curto muito, mas também não acho horroroso, não. Eu acho que o Zuper, eu compreendo o que o Leon até gosta, porque o Zuper na época teve o Zuper. O Zuper na época que lançou, cara, ninguém fazia som assim, então eles foram 97, foi um pioneiro, até com essa estética da época, de 97, que é muito clean, a bateria muito agudinha, bumbo plástico, caralho, mas na época ninguém tinha iniciativa de, digamos assim, emular o Celtic Frost com algo mais extremo, e o Zuper foi pioneiro, e esse vocalista é incrível. Então vamos rolar o som agora dos camaradas. A gente sempre gosta de divulgar a banda dos camaradas, né? Pessoal da Bélgica. Que, pô, tem até histórias pessoais com eles, né? Porque a primeira vez que a gente foi tocar na Europa, eles abriram pra gente na Bélgica, né? Numa cidadezinha assim, nada a ver. Bagulho meio fazenda, né? A gente falou, caralho, vai dar ninguém nessa porra. É impossível dar alguém aqui terça-feira e tal. E aí, cara, o show lotadão, muito foda, e eles abriram a parada, o show foi foda pra caralho. Mas o que foi engraçado na época é que os malucos, eles tiveram que sair no meio do nosso show porque eles tinham que ir pra escola no dia seguinte e a mãe deles não sabia que eles estavam ali. Né? Os moleques eram muito novinhos e tal. E depois rolou a turnê deles no Brasil, que eu ajudei a organizar também. Leão ficou com eles de amigo de viagem, né? Ficou viajando com eles e tal. Depois tocou de novo junto em 2014 e tal. Pô, então a banda que a gente vai divulgar aí, Esperma Frost. Podcast União Headbanger. We'll be right back. Podcast União Headbanger. Ouviu? Não, não vou contar isso no podcast. História aí, Rodrigo. Rodrigo. Conta essa porra aí, Rodrigo. Não tem nada de maior, não fode, pô. Ah, nego distorce. As pessoas distorcem. Exatamente. As pessoas distorcem. Você não vai contar a história de porra nenhuma. Quando alguém for beber... Quando alguém for beber no bar... História de interna, irmão. Não é história pra ficar falando. Então, é a história que não pode falar no podcast. Então, beleza. Aí o espermafrost, foda pra caralho. Essa vibe assim, meio black metal, né? Meio speed metal também, mas com aquele pé no black metal. Eu acho na moral a banda, sempre curti. Quando eles eram molecão, nesse primeiro show que a gente tocou junto, eles eram mais black metal. Né? E depois eles viraram mais. Ficaram mais calmos assim. E eu achei melhor essa segunda fase da banda. Acho maneiro. Uma coisa que eles têm de interessante, assim como o Aggressive Perfector, que a gente tocou em outro programa. É o seguinte, eles têm um clima de forasteiros, assim. Eles não caem num clichê. Então, assim, é speed, é black, é também. E foda-se, entendeu? Sem explicações, entendeu? Tipo assim, é metal. Vamos tocar agora a banda aqui. Com o Jabadão. Comendo amendoim, caralho, o bagulho vai grudando na boca, na garganta. Essa saliva, caramba, a parada não tem saliva, não tem saliva, cara, não tem saliva, o amendoim tá na minha garganta, caralho, não tem saliva essa porra, coisa horrível, cara, que experiência horrível. A gente vai tocar a banda do nosso camarada lá, Marcelo. Tá morando em Oakland lá agora, nos Estados Unidos. Ele tem uma banda lá chamada Negative Vortex. Banda maneira, death metal fudidão. Caralho, tô sem saliva. Mas bota aí, Negative Vortex. Podcast União Headbanger. Podcast União Headbanger. Então, esse aí foi o Negative Vortex com o nosso camarada Marcelo, conhecido daqui do Endoparasite, que hoje está morando nos Estados Unidos, lá pro lado da Califórnia, e está com essa banda, com o pessoal de lá, essa demo Tomba Absolute é de 2015, e é isso aí que vocês ouviram, death metal, fechadão, né, no melhor estilo que ele sabe fazer. É, eu conheci o Marcelo também lá nos Estados Unidos, lá no show do Lipstrack em Oakland. E o Negative Vortex abriu o show e tal, tocou na verdade, eram várias bandas tocando ao mesmo tempo e tal. E do caralho, o Marcelo é um cara muito gente boa e a banda é legal também. E vale a pena dar uma ouvida e tal. Então, gosto muito do estilo aí, tudo fechado, vocal fechado, bateria fechada, guitarra fechada. Lembrou um pouco o Portal. Que eu adoro. Gosto de tudo que é fechadão, assim, do inferno, de bizarro e grave pra caralho. Então, achei do caralho. Valeu. Já então, vamos tocar um som aqui. É, a banda da França. A gente conheceu essa banda tocando junto com eles lá e tal. Os Mocos são parceiros pra caralho, né? Que é o Executor. A banda de trash, assim, porra, fudido assim. Só rifão mesmo, brutal. Ouve aí, bate cabeça aí, depois a galera vai comentar aí. Mas pra mim, da França é top 5 com certeza, top 5. Banda foda da atualidade. Bota aí pra tocar. União Headbanger. Neon Headbanger. Então, esse som é do full deles, que saiu agora em 2016, ninguém aqui conhecia. A gente conhecia eles do EP de 2014, a gente tocou com eles lá em 2014. É uma banda, assim, no palco, o show deles é estérico, né? Porra, a gente ficou com uma impressão muito boa, assim, de ver o show deles. E foi uma grata surpresa agora ver o full dos caras aí. Então, Trash Animal, eu lembro também desse show, assim. O guitarra tá até tocando com a banda do Kevin, que o Kevin foi o batera que tocou com a gente. Tocou batera pra gente na Europa e nos Estados Unidos, 2014, 2015. E o Kevin tem uma banda chamada Venefiction. Acho até maneiro, vamos tocar Venefiction agora. O Kevin toca batera, o Kevin meio que faz várias coisas do Venefiction, né? Mas esse guitarrista do Executor tá tocando agora no Venefiction também. Na formação ao vivo. Vamos ouvir então o Venefiction. E depois a gente comenta. Death Metal fudidão, assim. O Kevin, porra, maluco, é talentoso pra caralho. Já tocava também no Perverse Fire e tal. Então bota o Venefiction, que é um Death Metal foda, assim. Uma das melhores bandas pra mim surgiram aí nos últimos 5 anos. Toca aí. Podcast União Headbanger. podcast União Headbanger. Caralho, muito doidão aqui. Falando muita merda. Mas enfim, falando da banda. Porra, eu acho o Venefiction, caralho, uma banda muito fodida de death metal, assim. Essa vai mesmo ter surgido na Europa, assim, né? Sei lá, no mundo inteiro, na verdade. Death metal mais old school, com vocal super encavernadão e tal. Eu acho metal nesse tipo de som. Metal pra caralho. Fala aí, o que vocês acham dessa porra? Eu achei que tem umas boas pitadas de Slayer, né? E death metal. É interessante, a França tem uma tradição meio esquisita de música no... Eu até tava comentando aqui que não é muito constante. Tiveram bandas famosas da França, e a gente tava tentando destacar aqui, Peste Noir, qual outra? Alceste, aí o Death Spell Omega, né, que é Mutilated, né, são coisas que... A França não tem tradição, né? Mas voltando aqui, eu achei... É esparso, né? Entendi. É bem... Acontece, não acontece. O Gojira... Gojira tem que pegar fogo, né? Gojira não rola, né? Cara, é... Muito legal essa banda. É muito suja a gravação, muito boa. Estética, as músicas bem montadas, maravilhosa. Muito boa mesmo. Então, vamos pegar essa mesma vibe aí do Kevin, que tá tocando, e vamos tocar outra banda dele, o Perversifier, pra fazer logo uma trilha de francesa aí, né? São as bandas que têm surgido da França de 2007, 2008 pra cá. Vamos botar o Perversifier, já é uma vibe mais trash e tal, mais speed metal, mais trash mesmo, mas é uma banda foda pra caralho. Mas aí, vocês notaram o jeito como o Alan tá falando? Ele tá muito chapado, cara. Ou sou eu que tô muito chapado? Eu não sei mais o que tá acontecendo. Caralho, maluco. A verdade é a seguinte, cada vez que vai e volta pro som, o nego volta mais doidão nessa merda aqui. Foda-se. Caralho, tão muito chapado mesmo. Então bota aí, vamos tocar então a banda do Kevin. Como é que é o nome? Perversifier. Perversifier. Podcast União Headbanger. Porra, cara, não fica muito chapado, fica falando um monte de merda, meu irmão. A IPV se faia muito fora da França. Os mocos são muito brother nosso. Kevin tocou batera no Abstract também, em duas turnês. Essa foi a primeira banda dele, eu acho. Uma das primeiras, né? Ele tocava em várias bandas. Moco maneiro pra caralho. IPV se faia mais trechão, assim e tal. Diferente da outra banda dele, do Venefiction. Não, mas a gente decidiu entrar na mesma vibe e tocar as três bandas francesas aí e tal. O que vocês acharam aí do Perverse Fire? Cara, a gente tava viajando aqui na capa do disco, né? Eles tocaram com a gente em Paris. E porra... Cara, essa capa tem um monstro aqui. Eu gostei pra caralho dessa capa, mas tem um monstro que tem um chifre aqui de escola de samba. Que o cara, pra passar... Perverting the Masses, o disco. Esse chifre do monstro aqui, o cara, pra passar numa porta, tem que virar de lado, cara. Que chifre é esse, porra? Você que tá aí ouvindo essa porra desse programa, na porra dessa internet, busca aí a capa do Perversifier, Perverting the Masses. Porra, esse chifre é sensacional, cara. Isso aí, porra, cara, entala na porta, cara. É, totalmente, cara, é japonês esse negócio. Então, vamos finalizar aqui o programa. Primeiro tocando sempre uma banda brasileira, né? E depois vamos tocar um Venom que é clássico. Parece que o Alan quer se pronunciar em algum sentido aqui, peraí. Não, cara, aqui a gente tocou New Wave, aí eu esqueci de dar moral pro canal. O canal de New Wave of Traditional Heavy Metal. Mas eu não falei. No outro programa, mas ele vai falar agora. Cara, o canal é maravilhoso. Mal papo sério, né? Tô me concentrando aqui. Maravilhoso o canal. O moleque, ele pega as músicas específicas de New Wave, de bandas recentes, e alimenta o canal constantemente. E ele pega muitas bandas nacionais e apresenta pros gringos as músicas. Fala inglês, né? Ele traduz, às vezes, a vibe daqui do Brasil. Outro dia ele foi num show. É brasileiro. Muito bom o canal, muito bom mesmo. Outro dia ele foi num show na Galeria do Rock, filmou e tal. Ele tenta passar essa onda de New Wave. Tá tendo um revival aqui no Brasil. E o termômetro atual é que em São Paulo tá ficando muito forte bandas relativas a esse tipo de estilo. E é um estilo que cativa todo mundo. É isso aí. Demorou, então vamos voltar aqui pra tocar a banda brasileira, que vai ser na parte final do programa. A gente vai tocar o Demon Thor, que é uma banda que pra mim, assim, pessoalmente foi o seguinte, quem me mostrou foi o Leon, né? O Leon, um amigo lá do Leonardo, que é o maluco que fez a porra toda na banda. E a primeira vez que eu ouvi, cara, eu achei muito ruim. Mas eu achei muito ruim mesmo, assim, a guitarra é muito escrota e o caralho. Eu realmente não entendi a vibe e não ouvi a banda assim, nunca mais. Foda-se, pra mim era uma banda que era maluca, ruim, do início dos anos 2000, final dos anos 90 e tal, que era uma coisa ruim. E aí um dia eu parei pra ouvir direito, falei, não, vou dar mais uma chance. E sei lá, uns 7 ou 8 anos depois, vou dar uma chance. E aí eu descobri que a parada é muito foda, assim, é muito... O maluco é muito talentoso, as músicas são muito fodas, os riffs são... São geniais, assim, o disco inteiro, as músicas de 8 minutos, assim, mó talento. Pô, o maluco é foda pra caralho. O Demon Thor, assim. Eu não conheci o maluco pessoalmente, né, o Leonardo, mas mó galera fala dele, né, o Marcos, o Cold Body, sempre fala dele, o Leon, o Alan, a Delson, né, a galera sempre fala do maluco. E aí ele era do Nocturne Shipper também, né, que era uma banda, pô, fodida, assim. E o Demon Thor eu acho melhor ainda. Né? Assim, pegou uma vibe mais do Bathory, do Venom e tal. Porra, vamos tocar aí então o Demon Thor. Aí depois a gente troca ideia sobre a banda. Muito foda essa porra. Podcast União Headbanger. We'll be right back. podcast União Headbanger. Então, essas histórias aí do Demontor, o Alan tá por dentro também. Ele conheceu bem o Leonardo. Essas músicas do álbum Night for the Demon, ele tinha essas músicas de antes aí, década de 80, né? Como as músicas do Apocalipse também, tinha alguma coisa lá. E era até em português na época, né? A música que abre o Night for the Demon, Frightening Mode Session, eu cheguei a escutar com ele uma demo dela, que era Obsessão da Lua Apavorante, né? Porra, interessante pra caralho, assim, as versões, como é que evoluiu. Mas era basicamente esse som aí, né? A La Belfort. E ele chegou a trocar correspondência com o Corton. Ele tinha uma carta de três páginas escrita à mão pelo Corton e tal. E, enfim, quando ele saiu do Nocturnal Chip, ele montou o estúdio em casa e gravou o disco inteiro sozinho, né? Como a gente aqui imaginava que era o Corton. E, né, na verdade, não era. O Corton tinha músicos e tal, mas ele meteu a mão na massa, correu atrás de designer, de capa, de estúdio, de tudo. Aprendeu produção e fez a porra toda sozinho. E foi um pioneiro também nesse sentido, porque a partir do momento que ele apareceu com o CD, em 99 para 2000, era uma coisa muito difícil você fazer um CD. Não tinha computador, era mais fechado o lance de gravadora, de você mandar um CD para a fábrica, prensar, fazer tudo. A gente dependia mais de gravadora. E ele foi o primeiro cara que meteu a mão e fez. E quando eu peguei o CD dele na mão, deu um clique na minha cabeça. Eu falei, porra, então dá para fazer essa merda, né? E a partir daí começou a aparecer, né, várias bandas. O Mister estava na Demise, aí puxou o Apocalipse por conta do contato, do batera, enfim. E aí foi, né, as bandas foram lançando o CD e metendo a mão na massa. Mas o Demontor foi mais um pioneiro aí para somar com outros que a gente comentou aí no programa passado, Witch Trap, By War e outros pioneiros aí da virada dos 90 para os 2000. Não, só voltando um pouquinho aqui especificamente sobre o som de guitarra do Demontor, é porque ele faz essa guitarra com som de linha, tendo o Bepori como referência. Se você pegar, por exemplo, o Under the Sign of Black Market, ele tem esse som de linha, sacou? Então ele se ligou nisso aí e tentou emular, tentou copiar. O Leonardo foi bem interessante. A convivência com o Leonardo, porque foi um cara que abriu muita cabeça da gente para várias coisas, como por exemplo produção, né? Esse disco, se você escutar todos os discos do Demontor, ele tocou sozinho em bateria acústica, né? Mas o som que ele conseguiu tirar de um instrumento acústico é um som característico dos anos 80, e fazer isso dá muito trabalho. Rock de arena. Ele conseguiu fazer isso com um instrumento acústico, microfonando, fazendo experiências com vários periféricos, reinventando a roda, criando processos novos de gravação. Fez sempre gravações analógicas, né? E a gente foi conseguir entender o que é a compressão de um gravador de rolo, vendo na prática, né, como é que a compressão é melhor. O som fica mais quente. A gente aprendeu muita coisa com o Leonardo. E ele deixou um legado interessante para todos. Ele foi o cara que, por exemplo, definiu a sonoridade do Poético Severos, que a gente não tinha uma sonoridade 100% definida naquela época. E ele colocou, ele adicionou os elementos corretos, ele interpretou e adicionou os elementos corretos. Isso é um papel de quem tem muito conhecimento musical e o papel do verdadeiro produtor, né? Foi algo que ele foi bastante pioneiro nisso. Lançamento é self-made, ninguém lançava seu próprio equipamento, ninguém gravava seu próprio som e ninguém tocava sua própria música naquela época. Eu considero que ele foi pioneiro nisso. Então, vamos fazer uma parada maneira aqui que é legal pra caralho. Que a gente teve a ideia de pegar a galera de outros estados e falar também sobre a cena local, de o que tá rolando, né, em cada cidade. Aqui no Rio a gente tem organizado vários shows, né, com a União Headbanger, trazendo bandas de outros estados, de outros países, caralho. Sempre que a gente pode, a gente faz. O Jean, de Curitiba, ele fez várias paradas, tem feito várias coisas, né? A galera de Curitiba nova, assim, galera de 17, 18 anos, que tem feito coisa pra caralho. E a gente apoia muito, assim, a galera nova. Eu cheguei a tocar lá, no Natal Sem Deus, né? Com o Striker, foi fuderoso, assim, o bagulho entupido de pessoas. Já tô sabendo que teve o Violator agora também com o Cemitério, DR, e com a banda dele, que é o Mordef, que é fuderoso também. Então, eu vou deixar ele mandar um áudio aí pra galera pra falar, tipo, uma espécie de cine report sobre a cena de Curitiba atualmente. Podcast União Headbanger. Curitiba, houve algumas coisas legais por aqui. No começo desse mês de maio, tivemos membros da Suécia aqui tocando com três bandas locais: Jailer e Black, bandas de thrash metal. Executor também tocou nesse mesmo evento, uma banda de heavy aqui de Curitiba. Em abril tivemos Violator também, 92 graus, junto com o Cemitério de São Paulo, o Derry também de São Paulo, e a Mordef aqui de Curitiba abriu essa festa toda. E em março trouxemos Atlantis, mais um show que também foi 92 graus. No final do ano passado tivemos Natal Sem Deus, que é um evento totalmente faça você mesmo, assim. A galera escola os amplificadores das bandas, tudo, pra ver o bagulho rolar mesmo. E tivemos nesse Natal Sem Deus as bandas Alcoholic War, daqui de Curitiba também. É um death thrash de black, assim, uma mistura muito louca. Tivemos Poison Beer, já tem tempo aí em Curitiba. Evil Exorcist, que acabou recentemente também. Fez o último show em Cascavel, do lado do Nocturnal. Tivemos o Natal Sem Deus Executor. Tivemos a banda Álcool, de São Paulo, tocando pela primeira vez em Curitiba. E o Natal Sem Deus, a estrela da vez foi o Leap Striker, que vai voltar agora pra cá, né? E julho vai... É julho? Isso, julho. Em julho vai tocar aqui com Apocalypse Race, mais duas bandas locais aqui. Vai ser Leap Striker, Apocalypse Race, Blackness e Exile, que é uma banda nova em Curitiba também, que recentemente lançou um single. E mais uma vez vai ser 92 graus. É, 92 graus provavelmente vale a pena destacar, que é o lugar mais metal que tem em Curitiba, que mais abriga a gente pra fazer esse show e tudo mais, sempre abre as portas, sempre dá uma força. E em agosto vamos ter aí Selvageria, com Flagelador, Selvageria, Flagelador, Mordef, Wild Witch, que tá gravando material novo aí também, banda de heavy metal aqui do Curitiba, uma banda fodida, tá com material novo sensacional, tão pra lançar ainda, nem lançaram. E a Hellgun, que é uma outra banda aqui do Curitiba também, de heavy metal, que tá gravando material, se não me engano. E é isso aí, ano passado tivemos também um zine aqui chamado Metal no Papel, que servia principalmente para divulgar as bandas daqui e do Brasil todo, no geral. Funcionava como uma entrevista, assim, eles faziam um xerox e distribuíam nos shows e tudo mais. E o local aqui de Curitiba basicamente é isso, o público. Às vezes temos um público consideravelmente bom, outras vezes sofremos um pouco com o público. Tem show que dá 200 cabeças. Congelador em 2016 deu 230 pagantes aqui. Foi incrível conseguir colocar toda essa galera. E tem outros shows que não chega nem a dar 50, assim. Então a gente sofre com esse problema do público, que é sempre uma dúvida. E é isso aí. Curitiba tá assim por enquanto. Esperamos que melhore de público, mas o show está rolando sempre aqui, tá bem bacana. E é isso aí, bandas surgindo, galera fazendo som, fazendo corre. Tem umas bandas daqui de Doom sensacionais. Tem o Pântano, tem o Cassandra, que é um stoner. Cassandra é uma dupla, é um cara que toca baixo e canta, e uma guria que toca batera. É só os dois e é um som sensacional. Temos a Blackened, de thrash metal, aí, já falei, Executor, já é uma banda conhecida faz tempo. O Fall, death metal. Tem muita coisa que não dá pra mencionar tudo. Mas é isso aí, Curitiba tá assim. Podcast União Headbanger. É isso aí, o do repórter aí do Jean. Vamos dar uma escutada aí no disco do Mordef aí. O disco se chama Sob o Signo, de 2016. Disco foda pra caralho. Vamos escutar a primeira música aí. Solitude, né? Podcast União Headbanger. Demorou, então vou fechar o programa aqui. Eu acho fodido também, Demotor é do caralho. Depois que eu entendi a vibe, eu achei foda pra caralho. Vamos tocar a última música agora, que é sempre a música do Venom, que é pra finalizar e aí terminar o programa. Estamos chapadão já também, aqui tá foda, meu irmão. Tem que tocar Venom mesmo pra gente ficar batendo cabeça e falando sobre o premiado. Toca Venom aí. Me and winter eyes. Podcast União Headbanger.